Faz tanto tempo que não ficamos a sós. Eu ando tão corrido, tão distraído. Me esqueço de você. Eu penso em tirar um tempo pra conversarmos, mas eu não sei o que acontece. E quando eu vejo o dia já virou, e já vai alta madrugada. As estrelas cantavam pra você.